Salvador Visual, chegando através de Fora da Barra. Amaremos. Controle de Salvador, bom dia, o senhor é 62, Uno Uno. O senhor 62, Uno Uno, é o controle, contato radar, passa 1.700 pés. Prossiga, como autorizado. Gente, após 2.000, podemos valer, tá? Positivo, autorizado. Obrigado. Descida, passaria 229. Terça, para 5.000, ajustado no 0 no mar. 5.000 no 0 no mar, e quando possível, direto de táxi. Autorizado. Direto de táxi, muito obrigado. Acredito que é neném, pelo plano. 7. Uno 865, decolagem autorizada, pista no 0. Vento 170 graus com 089. Iniciou no 0, 185. Eida Momo, transição Nenim. O controle em 120.8, torre 18.95, transponda 5520, sideral 9972. Autorizado o 340 Petrolina, conforme rota, decola da 10, com curva esquerda, Momo Nenim. O controle 208, torre 1895, transponda 5520, sideral 9972. Correto, chame para funcionar. O Chanel 6225, portão 07. Pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado para Brasília, conforme rota do plano de voo, via Peso 17, nível 380, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Eletro. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5526. Brasília, 0, Fuzilão 97, decola 10, curva direita, Arbor, Eletro, controle 208, torre 1895, transponda 5526, o Chanel 6225, pronto, pushback, acionamento, portão 7. Protegimento correto, autorizado por tiver questionamento, chame tanto para o táxi. Qual será táxi, o Chanel 6225? 208, gol no 865. Salvador, boa noite, mesmo. Boa noite, 65 ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Confirme, boa noite, 68, 65. Está em contato radar com o 1865. Entra, 1360, saída Arbor, boa noite, mesmo. Controle Salvador, azul 4958, viagem decidida. 4958, desça para 2000 2019. Para 2000, se você puder, que vou até Duna. Juliette Serra, decolagem autorizada, 10, 160 graus, 109. Modulou para a torre. Decola dono 0, dono 7. Ponto autorizado, ingresso, reporte alinhado, pronto, pista no 7. Áudio claro. Autorizado alinhar e manter pista no 7, Serra Del Yac. Alinhe e mantém pista 10, Serra Del Yac. Serra Del Yac, altimeter 1019, clean to 8000, bump arrival, runway 10. Do 2783, direto conquista autorizado. Direto conquista 2783, grato. Controle gol 1865, pode voar direto para a posição elétrica. 865 autorizado. Manda elétrica, gol 1865, obrigado. Positivo, frequência livre, um grande abraço, um bom pouso na ilha, câmbio. Muito obrigado, Igor. 9972 para pushback acionamento. Autorizado, chama transportado. Aqui o pushback acionamento federal 9972. Paulo Salvador, chamei 6285, para o táxi 97 a bordo, 9092, é atualmente 3 horas e 15 minutos. 7, com motorizado, contato radar para o Mercury Juliet Serra. Táxi via Índia e Alfa, até o ponto de espera da pista no zero, o ponto de espera da transferência. Índia e Alfa, ponto de espera 2295, chamei 6285. Hotel Yankee decolou os 4-1, chame agora o controle em 1208, bom dia. 208, obrigado senhor, bom dia, bom serviço. Realmente. Controle, muito bom dia, o senhor Hotel Yankee transfere. O Hotel Yankee transfere, transponder 5597, prossiga como autorizado. 5597, gente. Oceano 6211, chame Recife 1251. 251, bom dia, senhor. Yes. Terra Terrenha, que contato radar, está passando agora 2000 pés, direita direto coral. Excelente, direto coral, Terra Terrenha, que muito. Período 2229, passa 9000 para 5000, reduza para 210, número 2 para aproximação. 210, Alisson. Azul 4958, está autorizado ILS. Autorizado ILS 4958. Para o táxi federal 9972, tem 2 a bordo. 4 horas e 15, alterno na Maceió. 25, ouro com Recife, muito grato, grande abraço. Papa Romeu, que seja, Juliette Serra. Tem um ponto de espera, também, né, Juliette? Pelo Delta, está restrito a 2 mil pés inicialmente? Até a décima milha. Decolagem autorizada da pista 17160 graus com 109, Vitor Kilo Delta. Por 865, voando Elefa, está agora 25 milhas. Na sua esquerda, na sua posição de 11 horas, 8 milhas e meia, aeronave da Azul, passando 160, decolou de Salvador, está subindo para o 200 e voo direto para a Vitória da Conquista. Informação de tráfego para o voo no 865. Sim, chegará no 865. 865, chame Recife agora, frequência. Bono 865, chame Recife 1288. Confira a frequência, Bono 865. Azul 2783, passa 160 para o 200, voando direto Conquista, chame Recife, frequência 1288. Recife 1288, no controle, confirma a frequência do voo para o voo 865 do centro. 1288. 288, bom dia. Protejamento correto. Transferência. Chegue em direito para o 1645. 325-5000. 4000, Salvador, bom dia. Papa Tango, Vitor Kilo Delta, decolou, passa 1200 pés, está passando. É condição sai da água. Vitor Kilo Delta, contato radar estabelecido, está sobre a água, ventilação. Direita proa 255, falha de comunicações, ao passar o nível 050, voa direto para Lapa, suba sem restrições. Gente, direita proa 255, caso negativo, contato, após quantas milhas? Após a passagem do nível 40, voa direto Lapa. Após 40, voa direto Lapa, Vitor Kilo Delta. Peredo 2229, descida para 2000, velocidade 170, reduza para 170, direita, proa 070, para o localizador livre, LS, aguarde 3 horas. Proa direita 070, reduz 179, aguardar o passageiro 2229. Bom dia, será o 972, ponto, espera, da 10. Gente, o Xanay 625 autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 109-6225. Autorizado a decolagem, pistão no zero. Oi. Pede. Após a passagem do Xanay, a linha mantém cabeceira no 09972. A linha aí mantém a 10, será o 9972. Aquilo Delta, direita, proa 285. Direita, proa 285, Vitor Kilo Delta, passando o 040. Positivo ainda sob vetoração, não houve falha de comunicações. Azul 4958, no localizador em aproximação, cheque trem, torre 11895. Zona 5, obrigado, bom dia. Bom dia. No localizador, parceiro 2229. Parceiro 2229, LS autorizado, reduz a cheque trem, torre 11895. 295 até? É. Vitor Kilo Delta, direto Lapa. Direto Lapa, Vitor Kilo Delta. É, 225 decolou aos 48, chame controle, frequência no 208, bom dia. 08, bom dia, Xanerra, 220. 2 Salvador, bom dia, parceiro 22, raio. 2229, bom dia, centro do tráfego, continue a aproximação número 2 para pouso, reporte marcador externo 2229. Contar no externo, 9. Contar em Salvador, bom dia, Xanéia 6225. Xanéia 6225, ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Seguindo Xanéia 6225. Federal, 9972, vento 160 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Desde a decolagem, 9972. Geral 9972, decolou 50, controle em 1208, bom dia. 208, obrigado, bom dia, 9972. Azul 4958, pouso autorizado, 10, 150 graus, 109. Livre pouso, azul 4958. Como autorizado. Vai seguindo com a fata autorizada, 9972. Oceano 6225, direto Elefa, autorizado. Elefa, Oceano 6225, graças. Receba passageiro 2229. Ator Salvador? Passou externo, receba passageiro 2229. Continue aproximação número 2 para pouso, tráfego precede a próxima cabeceira. O vento 150 graus, cono 09 em Palmaria, pista livre. Aguardando, 29. Go 1649er, clear no restriction until 2000. No restriction until 2000, go 1649er. Tome solo, frequência no 219. 219, obrigado, bom dia. Bom dia. Tudo aí. Poxa, então tá fazendo a bomba após bomba, o senhor quer que a gente voe flock, é isso? Não, o senhor vai cumprir a saída. Inclusive a posição solicitada está fora da minha área de responsabilidade. Infelizmente eu não posso te autorizar. Pois é, é que o solo lá pagou pra gente Momo Flock e na nossa carta aqui não consta o Flock. Seria Momo Neném. 210, passando 2219, baixou e travou. 7. 8. Azul 4958, livre táxi, posição 4 Lima, parte 3, via Alfa Kilo. Alfa Kilo, 4 Lima, parte 3, obrigado, bom dia. Salve Salvador, Mike Zulu, Juliette. Firme. É o Mike Zulu, Juliette, está aqui na remota 1-2. Solicito autorização de reboque para o gate 09, aqui no pátio 1. Aguarde autorização, Mike Zulu Juliette. Aguardando. Gente, proposto e aceito 0953, voa visual no 1-05, com estimada de pouso 1-05, o Vitor Quirodel. Gente, o Vitor Quirodel. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Gol 1649, clear the ILS approach. Gol 1649, clear ILS approach. 09972, após Momo, voe Nenim. Após Momo, Nenim, 9972, obrigado. Pá Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle. Gente, qual é o estimado para pouso? Gente, informe através do farol da barra. Piano 6225, chame Recife, mono 288. 288, chame 6225. 2229, lembrou na sua escuta. Passarelo 2229, livre ingresso na Alfa direita. Chame, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Gol no 9 na chegada bom. 8199, gol 9372. 09972, chame Recife, 12685. 12685, 9972, obrigado, bom dia. Para 973, autorizado para Recife, conforme rota do plano, nível 330. Decola da 10, curva esquerda, saída Cuca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5564. Planejamento correto, chama pronto para acionar. Para. ABSA 6570, copy. Copia 6570. ABSA 6570, autorizado para Recife, nível 350, conforme rota do plano de voo. Saída Pulca, transição Caju, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5574. Oscar Bravo, ciente, boa viagem. Apucaracaju, Pucajama Aracaju, 2000 pés, curva esquerda, sobe para o 350, chama o controle 208, a torre será 1895, aciona 5574. Correto, chama para acionar. Camarada, né, 5570. Antes da Juliette Passarelo. Passarelo 2229, livre ingresso, remoto 14. Entra ingresso, chamada no quarto. Tower, good morning, go. 1649 established on X-ray ILS runway 10 here down Lockett. Good morning, clear to land runway 10, Indies 160 degrees, 12 knots, go 1649. 1649 clear to land runway 10. Sou 9314 na vertical de Alagoinha, já autorizado para 5000. Mike Zulu Juliette, prossiga. Tem uma previsão? Mike Zulu Juliette, confirmando sua posição. Estamos na remota 1-2, aqui do pátio 1, e vamos para o gate 9, do mesmo pátio. Remota 1-2 do pátio 1? Positivo. Gente, aí qual é a posição que o senhor vai? Para o gate 9, 09. Gate 09, ciente, autorizado, chame estacionado. Chamar quanto estacionado, Mike Zulu Juliette. sobre Terra Hotel Yankee, Salvador. 9 milhas para livrar a área de responsabilidade desse controle. Vamos encerrar o serviço radar. Chame Léo, zona 201, no Boa Viagem. Right, 121, I'll go 16, thank you. Vitor Kilo Delta, prossiga no voo visual, chame Recife na frequência de 1288 para informação e alerta. Recife 282, Vitor Kilo Delta. Salvador Ground, good morning, go 1649. 1649, tax approved. Gate 06 via Alpha and Juliet. Via Alpha and Juliet, gate 6, go 160, 16449. Rio 5973 autorizado, chama para o ataque. Federal 9970, Solo Salvador. Autorizado. Autorizado conforme rota do plano, nível 340, saída Momo Transição Nenim. Controle 1120-8, torre 18-95, transponda 5002, Federal 9970. Chame pronto para acionar. Vamos nessa! E aí? Beleza? Segurança aqui? Sideral 9970, aguarde estacionamento. Número 2 no pátio 3. Para o pushback acionamento 6570. Absa 6570, aguarde autorização para acionamento e pushback. Sua escuta 6570. Salvador, muito bom dia ainda. Gol 1093, assim tem informação, hotel, autorização. Gol 1963, aguarde ponto. Aguardando, gol 1093. Gol 9314, está autorizado, descida sem restrições para 2000. Está autorizado também a aproximação e ILS. Muito bem, sem restrições até 2000, reportaria estabilizado, gol 9314. Sandy, bom dia, papá Romeu, Romeu, Romeu Gol, está com o hotel, já está. Papá Romeu, Romeu, Romeu Gol, Salvador, aciona a identificação. Salvador, voo Iduna, ILS X-Ray pista 10, o ajuste 10019, quando estiver pronto, descer para 8000. Direto Iduna, 1019, para 8000, Romeu, Romeu Gol. Salvador, Mike Zulu, Juliet, conclui o reboque no gate 9. Pela atenção, obrigado, mostra abaixo. Rio 5963, o solo. Aguarda, general. Rio 5963, mantenha a posição. 5963. General, mantenha a posição, aguarde para o push. Mantenha a posição, general, 9973. 5963, pode prosseguir o táxi até o ponto zero. Táxi, do Rio 5973, grato. Geral 9970, chamando para o táxi. Camarada. O ato da 6570, após a passagem da aeronave da Rio, poderá fazer o push? Vamos iniciar a tal do ato. Negativo, o ato da 6570, mantém a posição, aguarde para início do pushback acionamento. 6570, ciente, grato. Salvador, bom dia, está 3517, informação hotel. Bom dia, está 3597, estação para COPE. Pronto, COPE, 3597. Autorizado Salvador para Brasília, via o Brasil 197, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, primeira curva direita após a decolagem, controle 120.8. 5570 no código transponder. Então 3517. Então 3517, Brasília autorizada, nível 360, up 0117. Decola com curva direita, saída Arbor, transição elétrica, controle 1208. E o transponder 5570. Está correto, chame pronto para pushback, funcionamento, portão 2. Chama aí. Na escuta do solo Salvador. 1093 na escuta do solo Salvador. 1093 na escuta, prossiga, senhor. Está pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Salvador para Confins, via Operazolu 21, nível 360, saída Arbor, transição Alefa, primeira curva direita após a decolagem, controle frequência 120.8, transponder 5573. Autorizado, então, é, Confim, nível 360, Perzulu 21. É a primeira curva direita da saída Arbor, transição Elefa. 5573 no transponder e o controle 1208, gol 1093. Chame pronto para. Está correto, chame pronto para pushback acionamento. Vai chamar funcionamento grato, gol 1093. Romeu Golf está agora 39 milhas, desse mantém a 4 mil pés. 4 mil, Romeu Romeu Golf, confirma junto? Falou 0, 19.5. Beleza, valeu. Espera, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118.95, o ajuste de altímetro 1019, federal 9970, boa viagem. Atinge a Alfa, considerando 895, federal 9970. Controle Salvador, muito bom dia, Rio 5973, transfere. Rio 5973, transfere, este é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado. Coronel, gol 9314, baixado travado. Cheque o trem de pouso, pouso autorizado no 0150 graus 109, gol 9314. Livre pouso na 10, está baixado travado, gol 9314. Também 570 na sua escuta para puxa acionamento, Salvador. O ARS está autorizado para os pegas acionamentos, então saudade. Chamar a tanque, já está com 6570. Atingiram 4 mil, Romeu, o negócio. Romeu, Oscar Golf, desça para 2 mil, está autorizado a aproximação. Para 2 mil, autorizado o procedimento, Romeu, o negócio. Solo Zuno 3, libere a direita, chame solo em 1219. 219, gol 9314. Já chama ele no saco 35%. Solo, gol 9314, livrou. Gol 9314, bom dia. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte. Aliado e pronto, geral, 9970. 9970, decolagem autorizada, o vento 150 graus, 089, 9970. Decolagem, geral, 9970. Na Alfa, próxima Juliette, gol 9314. 8, um bom dia. 208-09970. Controle, 09970, decolou na sua escuta. 09970, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prossegue na subida, 09970. Bom dia, vamos no 759, ciente da hotel para São Paulo Guarulhos. Taxi lá para cargo 6570, 2 a bordo, 2h50, Altena Salvador. 6570, táxi autorizado, parte principal, Índia Alfa, até o ponto espera. No ponto espera, chame torre 118-95, ajuste de altímetro 9019, para 6570. Ciente, está level táxi. A gente da aeronave da Atena na nossa frente, enquanto se espera, vai chamar a torre 1895, APTA 6570. Bruno 759, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 9019. Bruno 009, pode aguardar daí o lei da morte? Afirme. Utilizado no ILS, Romeu Romeu. Romeu, Romeu Golf, em aproximação para pouso, cheque trem, chame torre, 1-1-8-9-5. Agora para a torre, obrigado, bom dia mesmo. Dia, o papai Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, bom dia, continue a aproximação, reporte passando externo, Romeu, Romeu Golf. Passará no externo, Romeu, Romeu Golf. Controle, eu autorizaria a proa de Momo ou para o Sideral 9970? Autorizado, Momo. Momo, Sideral 9970. Tantra 5, 1 no 7 para o táxi, 1-6-0 a bordo, antena Guarulhos, 3h50. Tantra 5 no 7, táxi autorizado à direita via táxi para Índia, ponto de espera da 1-0, chame torre, 1-1-8-9-5, ajuste o altímetro 1-0-1-9. 1-0-1-9, via Índia, ponto de espera da 1-0, chama na torre, 3-8-9-5, Tantra 5 no 7. 7-1-1-0. Salvador, bom dia, tá 3517, pode esperar dar um 0, pronto. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10. Reto 160 graus, 109, tá 3517. Além de decolar 10, tá 3517. 9970, chame Recife, Bono 2685. Salvador, para a cargo 6570, pode ser espera da 10, pronto, recolete. Gente, o ABSA 6570, após a corrida do Airbus da Tana, cabeceira linha mantém, o ABSA 6570. Olha, a aeronave iniciando, vai alinhar e manter o ABSA para a cargo 6570. Para final, dá uma 7, baixa travada, Romeu. Romeu Golf, vento 160 graus, 109, autorizado pouso, pista 17, Romeu Golf. Denive pouso 17, Romeu Golf. Sou o 1092, no controle Salvador. Está autorizada a descida para 4000, ajuste 1019. Se for facilitar a sua navegação, está autorizado a voar direto Duna. Caso negativo, e tá, sabe? Estou voando a proa 050 e após o Salvador, o Gol 9759. É o solo, Salvador, Gol 9759. Quando tiver autorização, me escuta. Autorizado, Salvador, Guarulhos, nível 360. Via rota do plano de voo, Pesolo 10, Taubaté, decola, saída da El, Lida, Motiva. Primeira curva direita fazendo decolagem, controle Salvador, frequência 120.8. Transponda 5010, Gol 9759. Ah, autoridade do Paraguai, o Vizinho 360, decolando a 190, da El Lida Motiva, curva direita, precisa rajar 198. A superior autorizou 190, Taubaté, 208 controle, 5090 transponder, o portão é o número 8, 179. Está correto, chame pronto para pushback, seu nome. Chamará, 1759. ABSA 6570, decolagem autorizada, 10, 150 graus, 129. Fiz decolagem 10, 5, 70. Salvador, muito bom dia, o Azul 2704. Azul 2704, aguarde a cópia, o ajuste de altimetria 0919. 0919, saída prevista, céu. ABSA cargo 6570, decolou os 25, chame controle em 1208, bom dia. Boa. 6570. ABSA 6570 ao controle, está em contato radar. Prossiga como autorizado. 6570, subindo 350. Salvador, bom dia, passageiro 2223, informação de editor da porta. Passageiro 2223, número 2, copia. Azul 704, pronto, copia, Recife. Azul 704, pronto, copia, Recife. 2704, copia. 2704, realizado Recife, nível 350, via Perisolu 17. Recordo a pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Arapuca, transição Aracaju. Controle Salvador 120.8, respondo 5012. Autorizado, Recife 350, via Perisolu 17, decolando 10, curva esquerda, saída Puca Aracaju. Controle 1208, transponder 5012, azul 2704. 2704, azul, correto, em puxa. Trabalhamos. Passaria 2223, pronto, cópia. Prossiga. Passaria 2223, autorizado de cara da conquista, nível 180, direto, eleva. Decola pistão no zero, primeira curva direita, sai na arbor, eleva. Controle, Salvador 120, decimal 80, transponder 5004. Aprovado 80, com a curva à direita após, nossa filha Armor eleva o controle 128 e transponde 5004 para 323 para a remota. 2023, correto, shampoo. Tomarei. O 1092, 40 milhas, voa sobre água, desça sem restrições para 2000 ILS autorizado. Desce agora para 2000. Autorizado o ILS, vai passar estabilizado. 096. Tá pronto o Puca 6570. Beijo. Avisa 6570, chame Recife 12685. 12685, boa. Boa. São 3517, chame Recife 1288. Recife 288, bom dia. Boa. 8 Nuno, cruza 6700 para 5000. Qualquer aeronave? Rio 98 Nuno. Rio 98 Nuno, deixa para 6000 pés, ajuste o 0019, cancelado as restrições em Itapa. Descendo para 3000, cancelado a restrição em Itapa, 98 Nuno. Passarei para o táxi, passarei as autorizadas. Solo, Salvador, Gol 1093, avanço para o pushback e acionamento na posição 4. 1093, autorizado pushback, posição 4, chame táxi. Autorizado para reportar para o táxi, 1093. Desça para 2000 pés, ajuste no 019, está autorizada para o novo procedimento da LFC, é bom estabilizado. 2000 pés, no 019, ajuste, autorizado LF, X-ray para o 0989. LF, o Gol 092. Gol no 092, completa o novo procedimento, torre no 8095. 1895, está daqui a pouco, bom. Salvador, bom dia, Gol 092. Gol 092, continue a aproximação no 0, vento 160 graus, 1, 12 nós, Gol no 092. Aguarde autorização para pouso, Gol 092. Com 9, pushback, acionamento, portão 8. Portão 8, aguarda para pushback, acionamento, Gol 972. Assista.